Tô na pista, sou fodão, pronto pra curtir. A mulherada se agita querendo se divertir. Sou o dono da festa, o poderoso chefão. Tô chegando na área, eu sou o fodão. Tô na pista, sou fodão, pronto pra curtir. A mulherada se agita querendo se divertir. Sou o dono da festa, o poderoso chefão. Tô chegando na área, eu sou o fodão. No estilo New Age, mostro como se faz. Ponho fogo na pista, pode crer que eu sou capaz. Meu estilo é sagaz, ninguém copia não. Por isso em qualquer canto já me chamam de fodão. A pista tá fervendo, é muita vibe no ar. A mulherada louca, pronta pra zoar. Mostro do que sou capaz com o microfone na mão. E no backstage sou a revolução. Eu sou a sensação que domina o momento. Sou o rei da noite, o quinto elemento. O alicerce da base que faz a noite valer. Sou um sonho de consumo que você sempre quis ter. Sou aquele cara que você sempre quis ser. Então olha pra mim, vê se tenta aprender. Chego com calma, tomo a cena de assalto. Sou o PMP no baile, um soldado do asfalto. Na pista de dança ou na rua eu mando bem. Você pode mediar, mas tua mina me chama de meu bem. Não tenho culpa de ser fodão. Vou agitando todas no salão, no estilo VIP que domina por aqui. Aquela que duvida, chega pra conferir. Tô na pista, sou fodão, pronto pra curtir. A mulherada se agita querendo se divertir. Sou o dono da festa, o poderoso chefão. Tô chegando na área e eu sou o fodão. Tô na pista, sou fodão, pronto pra curtir. A mulherada se agita querendo se divertir. Sou o dono da festa, o poderoso chefão. Tô chegando na área e eu sou o fodão. Tô na área, sou fodão, vou mostrar como é que faz. Se você não tem estilo, pode crer, vai ficar pra trás. E digo mais, aí mulheres nem pensar. E se você não é foda, com certeza não querem te dar. Segue minha risca, veja como eu sou. Copia meu estilo pra tu ver se tem sorte, moro. Não fica de caô, eu digo que eu sou foda. E na balada, mulherada é só na minha roda. Se isso te incomoda, é porque eu tô ligeiro. Sou mano preto, eu sou fodão, mas o maloqueiro. Eis o primeiro, eu nasci pra brilhar. Vem como correntão que reflete com a luz solar. Pode ligar, chama quem cê quiser. Comprovo minha fama que eu pego muita mulher. Vagabundo se ligou, tem inveja, é fraco. Elas me preferem porque é excitante o meu papo. Não puxo o saco, o foda que sou eu. Admite, vagabundo, que pra mim você perdeu. Tampouco tem estilo, não sabe impressionar. Quando eu tiver na festa é pra mim que elas vão rebolar. Eu tô no ar, entrando em ação. Mulheres que se cuidem porque aqui é o fodão. Tô na pista, sou fodão, pronto pra curtir. A mulherada se agita querendo se divertir. Sou o dono da festa, o poderoso chefão. Tô chegando na área, eu sou o fodão. Tô na pista, sou fodão, pronto pra curtir. A mulherada se agita querendo se divertir. Sou o dono da festa, o poderoso chefão. Tô chegando na área, eu sou o fodão. Hey, aí mulherada, tô na área. Os fodão tá na área e não tem pra ninguém. Pode crer, é nóis. Aí mulherada, pode crer. Mano preto tá na área, eu sou o fodão.